noite de verão, cruzei meu olhar com o teu. O mundo só feito pra nós, era só você e eu. Eu me apaixonei. Deixa essa paixão rolar. Esse é meu abrigo. Contigo quero ficar. A noite tá linda, sente a emoção. O clima, a brisa e o meu coração. Falou que a lua vai eternizar, então fica pra sempre. Eu quero te amar. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. De verão, cruzei meu olhar com o teu. O mundo só feito pra nós, era só você e eu. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Me leva contigo, deixa essa paixão rolar. Esse é meu abrigo. Contigo quero ficar. A noite tá linda, sente a emoção. O clima, a brisa e o meu coração. Falou que a lua vai eternizar, então fica pra sempre. Eu quero te amar. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei.